olho, me disperso quando então me desinteresso desse modo de andar na contramão. Mano, mano, velho, sei que o veto ao meu verbo é o seu melhor decreto em favor desse olhar que não quer ver. Nada nem ninguém é por você. Nada vai fazer cê me entender. Esqueço o que aconteceu. Nem tudo que é seu é meu. Detalhes da razão. Mano, mano, velho, quando fala eu escuto, pra saber se o seu discurso sabe mais do que já sei até então. Leva fé na vida, meu irmão, e tudo que vier no coração. Esqueço o que aconteceu. Tem tudo que é seu é meu.